tarde. Fico aqui pensando besteira. Teu corpo quer me atrair. Jogamos lençol na areia. Ver o mar, deixa fluir. Lua cheia, verão. Noite calorosa, boa prosa com você é só paz. Pele quente, olhar vazio. Somos o que somos, sempre querendo mais. Cabelo na minha mão, tipo campo, já é intenso e passa time, time. Cores e valores, a vida sobre flores. Chuvas de amores sem bye, bye. Fizemos parte de um choque. Atração de quatro rodas, o Monte Everest. Subir é um teste, alivia o estresse. Então relaxa. Novamente, então relaxa. A sua mente, sintonia boa, a gente zoa, dá risada tua, joga a conversa fora. Fica mais um pouco, toma mais um gole, por favor não vá embora. Vem, chega mais perto, minha mão na tua, nunca teu olhar insinua, diz que eu não presto e eu não contesto. É momento de prazer, mistura mais loucura de me ter, rádio eu e você. Na madruga amanhecer, te faço enlouquecer. Tô cego, te quero, te pego, venero. Não nego, horizonte amarelo, acelero, lero. No chefe, um castelo devagar, acelero. A vida passe nessa praia e com você é tudo esquecido. Tamo na vibe de fazer nos locais mais proibidos. Se solte, vem, vem, escapatória no teu charme. Não tenho que pico, tem queixo caindo, camado no teu sorriso. Teu pescoço é o meu pico. Te encontro nos meus pensamentos, mas te perco na minha vida louca. Ah, um passo de beijar sua boca, acordo do sonho, onde a minha chance é pouca. Teu corpo alucina, teu olho é fascina, hipnotiza qualquer um que passar. Tua pele tão branca, mais branca que a neve, reluz é meia tanta fumaça. Gata me abraça, pois o tempo passa. Vem me amassa, é você e eu. Meu desejo louco, eu quero de novo meu corpo enrolado no seu. Você de lingerie toda sexy, viciei no cheiro dessa last belly. Mesmo sua voz não sendo igual da Adele, let's go. My love don't care. Baby, vem comigo, curte o som. Na brisa que vem comigo.